Dia 11. O dia da harmonia. O nascido no dia 11 carrega uma delicadeza natural e um enorme tato para lidar com as pessoas. Possui um forte senso diplomático e está sempre em busca da harmonia onde quer que esteja. É um ser de grande inspiração, alguém que emociona e influencia os outros de maneira sutil e poderosa. Afetuoso e profundamente sentimental, precisa de um lar acolhedor para se sentir seguro. A solidão o consome. Quando está cercado por amor e boas relações, sente-se mais forte e equilibrado. No entanto, suas emoções intensas podem se tornar um desafio, principalmente quando tenta impor seus próprios padrões morais aos outros. Esse comportamento, curiosamente, vai contra uma de suas maiores qualidades, sua profunda compreensão da natureza humana e sua imensa simpatia por todos. Seu temperamento é uma mistura curiosa de opostos. Em alguns momentos, mostra-se passivo e receptivo, quase submisso. Em outros, revela um espírito indomável, forte e independente, com uma liderança natural que se destaca diante do público. Essa dualidade pode ser difícil de equilibrar. Embora pareça calmo e centrado, por dentro é um turbilhão de emoções, carrega uma grande tensão e nervosismo que muitas vezes esconde dos outros. Para alcançar seu verdadeiro potencial, precisa desenvolver mais agressividade no sentido positivo, isto é, mais persistência, determinação e um foco mais definido em seus objetivos. Gosta de estar sempre ocupado e se sente mais feliz quando tem algo para fazer. Sua eficiência o permite realizar tarefas mais rapidamente que os outros. No entanto, tem a tendência de adiar decisões importantes ou vacilar diante das possibilidades, o que pode levá-lo a não realizar seus desejos. Esse comportamento pode gerar sentimentos de frustração, pessimismo e até a sensação de ser uma vítima do destino. Apesar disso, sua maneira de alcançar objetivos é sutil. Ao invés de usar a força bruta ou a imposição, usa a persuasão, a paciência e a persistência. Ainda que aparente submissão em certos momentos, sabe agir estrategicamente para conseguir o que quer. Se estiver em sua vibração negativa, pode se tornar uma pessoa amargurada, sem ambições e com uma visão derrotista da vida. Quando isso acontece, acaba se tornando um joguete de suas próprias emoções e, pior, das emoções dos outros também. Seu intelecto é afiado, mas precisa tomar cuidado para que ele não sufoque sua intuição. O dia 11 carrega um poder psíquico considerável e sua primeira intuição quase sempre está certa. Deve aprender a confiar nela e agir sem vacilar. É um idealista, um sonhador cheio de aspirações e inspirações. No entanto, precisa dominar a tendência de usar os sonhos como uma fuga da realidade. A consciência do mundo real é fundamental para que encontre a verdadeira orientação dentro de si e viva em harmonia. Sua prudência e adaptabilidade são grandes aliados para superar frustrações e repressões emocionais. Se não cuidar desse aspecto, poderá desenvolver problemas de difícil diagnóstico. No entanto, sua conexão espiritual e emocional pode fazer com que também tenha curas inexplicáveis, quase milagrosas. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 11, o segredo do sucesso está em equilibrar sua sensibilidade com ação concreta. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a tomar decisões sem hesitar. Sua intuição é poderosa, confie nela e aja com mais determinação. A indecisão pode fazer com que oportunidades preciosas escapem. 2. Canalize sua energia criativa para algo real. Você tem um talento incrível para sonhar e imaginar. Use isso para construir algo sólido, seja na arte, nos negócios ou em qualquer área que envolva transformação. 3. Evite se tornar vítima de suas próprias emoções. Você sente tudo de forma intensa, mas não pode deixar que os sentimentos negativos o arrastem para a estagnação. Encontre um meio de equilibrar razão e emoção. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua sensibilidade em sua maior força, criando um impacto duradouro no mundo?